Doutora Andressa, como é que foi hoje a oitiva das testemunhas? O foco da audiência de hoje foi a oitiva das testemunhas do eixo socioambiental, para comprovar os danos ambientais ocasionados pelo rompimento das barragens da Vale em Brumadinho, sua magnitude, seus reflexos e a complexidade desses danos que atingiram o meio ambiente natural, o patrimônio histórico-cultural, a fauna e também o meio ambiente construído, né, habitação e urbanismo. Hoje foram ouvidas 3 testemunhas, foi ouvida a doutora Marília Mello, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, que deu um panorama desses danos aos recursos hídricos que fizeram com que fosse suspensa a utilização da água do rio Paraopeba para todos os usos, né, interrupção essa que ainda continua vigente. Também a doutora Marília trouxe a questão da presença de substâncias contaminantes em concentrações críticas ao longo do rio Paraopeba, conforme comprovado pelos pontos de monitoramento do IGAM existentes na bacia do rio Paraopeba. Depois nós tivemos a oitiva do major Carlos Henrique de Souza, que é o coordenador militar do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais. O major Carlos Henrique deu um panorama bem amplo dos danos ambientais, porque o NUCRIM ele foi acionado imediatamente após o rompimento das barragens da Vale, no dia 25 de janeiro. Então, o NUCRIM ele participou da elaboração do boletim de ocorrência do REDES, principal, né, do desastre. Ele pôde falar sobre os danos à flora, os danos aos recursos hídricos, a mortandade de animais, sobretudo da ictiofauna, né, além da condição de instabilidade de algumas estruturas do complexo Paraopeba logo após o desastre. E, por fim, nós tivemos a oitiva do Vicente Mello, que é o representante legal da empresa Eicon no Brasil. O senhor Vicente Mello, ele faz a coordenação dos trabalhos de auditoria externa independente que a Eicon presta ao Ministério Público de Minas Gerais. A Eicon foi acionada no dia 26 de janeiro pelo Ministério Público e ingressou no site no dia 27 de janeiro. Então, o senhor Vicente apresentou um amplo panorama da questão da segurança das estruturas remanescentes do complexo, porque em fevereiro foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Vale, que previu a contratação da Eicon para auditoria da contenção dos rejeitos, da recuperação da bacia do rio Paraopeba e também para o acompanhamento das obras de reforço e segurança das estruturas remanescentes do complexo Paraopeba, que é composto pela mina Córrego do Feijão e também pela mina de Jangada. Então, depois disso, ainda fizemos aí algumas questões, discussões de questões pendentes entre as partes e o juízo, e foram tomadas deliberações acerca de uma reformulação no sistema de análise da água, para verificar a qualidade da água na bacia. Então, foi conferido pelo juízo às partes um prazo para que se trate um possível acordo sobre a governança dessa forma de análise e monitoramento da água do rio Paraopeba. Basicamente, foi isso tratado na data de hoje. Já foram agendadas 2 audiências em complementação para a oitiva das demais testemunhas socioambientais. São, no total, 15 testemunhas. Nós teremos audiência no dia 20 de agosto e, posteriormente, no dia 26 de setembro, para a oitiva das testemunhas restantes. Alguma coisa chamou mais a atenção da senhora nessas... A magnitude dos danos, né? As testemunhas elas foram bastante contundentes em dizer que os danos aos recursos hídricos foram de uma magnitude muito elevada, levando à interrupção dos usos, levando à mortandade da ictiofauna. Há também a suspeita de mortandade de outros animais, inclusive animais domésticos. Chegou uma representação ao Ministério Público na semana passada e já está programada visita da auditoria para residências onde teriam ocorrido morte de animais para verificar se há relação entre a morte desses animais e o consumo da água do rio Paraopeba. Esse é um ponto crítico que vai ser aferido aí nos próximos dias. Obrigado, doutora.